primeiro lugar, eu tenho mesmo que saudar todos presentes. A casa está cheia, está simpática e eu não posso deixar de o fazer. Começo por saudar o arquiteto Carlos Veiga, que teve a amabilidade de ter aceitado fazer a apresentação deste livro. Os alunos e ex-alunos estão aqui vários. É para mim, eles não têm essa percepção, mas nós professores temos sempre um gosto enorme, um orgulho enorme de ver os nossos alunos, os alunos de hoje e os alunos crescidos, os que já não são alunos, mas aquilo que eu chamo os alunos crescidos, junto de nós nestas circunstâncias. E outros teriam vindo certamente se esta iniciativa tivesse acontecido noutra altura. Depois também quero saudar os colegas enfim, da escola, funcionários também da escola, de outras áreas e com outras funções na escola, estão aqui alguns, quero também saudá-los. Os membros do Executivo Municipal, está aqui o Estado-Maior da Câmara Municipal, e isso para mim, Sr. Presidente, vereadores, podíamos fazer aqui uma Assembleia Municipal, e isso, como deve imaginar, é de facto para mim uma honra enorme tê-los aqui presentes neste dia, que é importante, é particularmente importante para mim, como deve imaginar. Cumprimentar também o Sr. Padre António Loureiro, evidentemente, certamente que aquilo que eu vou dizer não será do agrado dele, mas quer dizer, a ideia é proporcionar o debate. Eu parto sempre para este tema, cada vez mais sem grandes preconceitos. Tenho as minhas convicções, que foram fundadas num trabalho árduo e longo, mas também não tenho a certeza de ter a certeza absoluta sobre nada. Cada vez tenho menos, de resto. Os meus alunos que estão ali sabem que eu lhes digo isso muitas vezes, logo no primeiro dia. Cumprimentar também, evidentemente, os amigos, vários amigos que aqui estão, onde se incluem todos estes colegas, gente do município, enfim, alunos também. A direção deste agrupamento, naturalmente, na pessoa do seu diretor, o professor Carlos Carvalheira, que teve mais uma vez a gentileza de organizar esta apresentação. Permitam-me dizer que este seu ato revela sensibilidade cultural e científica, bem como o reconhecimento do trabalho e do mérito dos seus pares. A gente já não é muito habitual a gente ver diretores que, no fundo, dão valor ao seu corpo docente e ao trabalho desenvolvido, às vezes fora também, num outro âmbito, no âmbito académico, pelo seu corpo docente. E eu acho isso muito, muito, muito importante, particularmente está importante. Está ali o Presidente do Conselho Geral também, que é a entidade máxima. É verdade, naturalmente. Está ali o professor Albano, eu não sou... Ah, está aí, evidentemente, mas... É verdade, fizeste bem em lembrar. Cumprimento também os professores e alunos dos cursos profissionais ligados à restauração e ao serviço de mesa, não é? que confeccionaram o lanche magnífico, diga-se passagem. Eu já nem sequer vou jantar, tenho já o assunto resolvido, que também não é mau. O trabalho, enfim, já não é a primeira vez que eles nos apresentam sempre um lanche particularmente simpático. Eu até temo que muita gente tenha vindo, não por causa do livro, mas por causa do lanche, o que me preocupa também um bocado. Também, não é? Cultura gastronómica, está aqui a ter o arquiteto, tem cultura, não é? Cultura, e mais do que nunca, não é? Queria finalmente agradecer também à professora bibliotecária daqui da biblioteca da escola, a professora Graça Brito, e aos assistentes operacionais que no fundo organizaram e prepararam esta sala para esta iniciativa. Bom, eu vou dizer meia dúzia de coisas que me parecem mais importantes, que podia estar aqui a fazer uma espécie de uma comunicação sobre o livro, não, mas não acho que não é isso que se pretende numa numa iniciativa destas, mas parece-me que era interessante não deixar de aproveitar esta oportunidade para dar aqui, ainda que telegraficamente, algumas das ideias centrais em que assenta este livro e, no fundo, explicar também porque é que este livro foi feito, quer dizer, como é que este livro surge, em que contexto é que ele surge. É isso que eu vou dizer. Portanto, eu comecei por estudar Fátima desde 1999. Desde 1999 que eu, na verdade, ando atrás deste tema. Defendi uma tese de mestrado sobre este assunto em 2003 e publiquei vários artigos e um livro sobre o tema que teve já 3 edições. Uma investigação que classifico como sistemática, metódica e rigorosa levou-me às conclusões vertidas neste livro. Conclusões que eu entendi apresentar aqui, talvez mais, e isso talvez seja importante, mais na qualidade de cidadão do que de historiador. No sentido em que o historiador, no fundo, tem uma visão mais, como é que é dizer? Ia dizer neutral, mas talvez não seja a palavra certa, talvez objetiva. Também não seja imparcial, talvez não esteja bem objetiva. Geralmente o historiador olha para os assuntos que trata de uma forma o mais objetiva possível. Eu não fiz isso aqui já. E, portanto, é uma visão de cidadão. É portanto, este livro podem entendê-lo como não como um trabalho de historiador, que também é, mas como um trabalho de cidadão. É uma intervenção cívica, é uma reflexão cívica que eu faço, ou que pretendo fazer sobre este tema. As conclusões que evidentemente não são, as conclusões que aqui deixo não são evidentemente definitivas, pois as conclusões produzidas pela história, como as de outros historiadores, são sempre, sempre revisíveis e reformuláveis. Enfim, conclusões que temo não serem muito heterodoxas, ou melhor dizendo, receio serem contrárias a um certo discurso de Fátima mais mediatizado e institucionalizado, podendo por isso suscitar alguma perplexidade e até alguma contestação de alguns, sobretudo aquelas pessoas que se posicionam num reduto mais fatimista, convicto. Certamente podem olhar para algumas destas reflexões com alguma desconfiança e desacordo, e eu acho muito bem que isso aconteça. Permitam-me recordar e até sublinhar, realçar, que Fátima, e eu acho que isto é importante dizer-se para começar, não é um dogma de fé. Já foi dito aqui, não é um dogma de fé para a Igreja Católica. E, por conseguinte, eu chamo a atenção para todos que nós podemos... Eu não sou católico, devo dizer, e tenho que o dizer aqui com clareza, como de resto também disse aqui o Carlos. Não sou... Tive uma formação católica, mas não sou católico. Mas eu penso, e não sou eu a dizê-lo, tenho ouvido algumas pessoas do clero, de um clero mais progressista, diria... a dizer que se pode ser bom católico e não acreditar em Fátima. Eu recordo de resto que tive não há muito tempo num congresso sobre Fátima no Porto, organizado pela Universidade Fernando Pessoa, e estava lá o Frei Bento Domingos, que foi nesse aspecto muito claro, não é? E disse-o com uma extrema veemência e assertividade, eu diria. Insistiu, de facto, Fátima não é dogma de fé, e portanto as pessoas, ainda que sejam católicas, podem e devem olhar com algum sentido crítico para este tema tão polémico. Quero também dizer, portanto, que não tenho sobre este assunto tão complexo uma opinião fechada e definitiva, portanto estou evidentemente sempre sensível, muito sensível de resto, para ouvir e no fundo, e discutir outras interpretações. Porém, dito isto, a meu ver, e até alguém conseguir demonstrar-me com clareza científica o contrário, Fátima é, na minha perspectiva, é uma criação, e é isso que eu procuro sustentar aqui, é uma criação, uma construção humana. Não é uma criação divina. É, de facto, na minha perspectiva, estou sempre a falar na primeira pessoa, uma construção divina. por razões que eu vou tentar aqui humana, evidentemente. Evidentemente, isto não estou a ser. Era para ver se estávamos atentos. Talvez. Como digo, vou em si para que não haja a menor dúvida. Eu tenho a profunda convicção de que Fátima é uma construção dos homens, do espírito dos homens. E, portanto, não tem muito de metafísico, ou de divino, ou de transcendente. Por razões, uma dúzia de pontos que eu acho importante sublinhar. Fátima teve origem numa visão privada de Lúcia, que culminou no célebre milagre do Sol. E aqui permitam-me também esclarecer e realçar que no dia 17 de outubro de 1917 o Sol não bailou para todos os presentes na Cova da Iria. Houve muitas pessoas que lá estiveram e nada viram. E os próprios testemunhos mais crentes do presumível milagre do Sol narram experiências pessoais bem diferentes, determinadas de certo pelas suas crenças. Uns viram muita coisa, viram uma chuva de rosas, outros fumos de incenso, outros ruídos subterrâneos, outros ainda globos luminosos, etc. Outros não viram rigorosamente nada, de facto. Eu diria que cada romeiro construiu o fenómeno à medida da sua credulidade, diria eu. Aliás, é interessante, um dos artigos mais interessantes publicados sobre Fátima é um artigo publicado no jornal O Século, que tem uma série de fotografias que contextualizam o artigo. E quando a gente olha para essas fotografias, não há nenhuma, e supostamente essas fotografias dizem-nos que foram tiradas no momento exato em que se dá o milagre do Sol. Ou mais ou menos exato, e não há ninguém que esteja com um ar aterrorizado a olhar para o... Porque imaginem o que é se estivessem em Fátima naquele dia e de repente olhassem para o céu e vissem o Sol a avançar sobre a Terra, qual seria a reação que todos teríamos? Seria certamente uma reação de terror, não é? De medo, de horror, provavelmente. Toda a gente está na expectativa, a olhar para o Sol, à espera de alguma coisa que parece que nunca acontece. É, de resto, até interessante que há pessoas que percebem que há um fotógrafo a tirar fotografias e eles estão mais interessados no fotógrafo, na máquina do fotógrafo, do que no céu, do que no sol. Essa é que é, de facto, a verdade. Ora bem, mas a visão de Lúcia, dizia eu, tornou-se um culto popular, surgido num Portugal em transe, traumatizado por um tempo de fomes, guerras e peste. Dito de outro modo, por uma crise económica e social aguda, pela Primeira Guerra Mundial, a guerra entre setores republicanos e católicos, a pneumónica, portanto há toda uma contextualização adversa que é bom que ninguém esqueça. Mas também por um Portugal propenso a milagres marianos. Portugal está cheio de histórias de milagres marianos. Eu podia recordar aqui 10, 20, 30 imensos, o que eu quisesse, mas vou referir um que eu acho que tem alguma piada por isto, pela proximidade com Fátima. É que dois dias antes, no dia 10 e no dia 11 de maio de 1917, no Barral, concelho de Ponte da Barca, um pastorinho chamado Severino, tinha 10 anos, mais ou menos a idade de Lúcia, por conseguinte, estava no monte com as ovelhas e também ele viu uma senhora tão branca como a neve pura, diria, que lhe diz que ele deve rezar o terço e que deve passar a boa nova, deve dizer aos seus colegas pastores para rezarem o terço, porque em prol do fim da guerra. Ora bem, esta é a mensagem original de Fátima. Tudo o que vem depois é invenção, é construção de cronistas. Esta é a mensagem crucial de Fátima. a oração do terço para que a guerra termine. Se vocês forem a ponte da barca, ao barral, lá encontram uma igrejazinha onde se adora a Senhora da Paz. Podia contar-vos outras histórias de aparições marianas anteriores e até posteriores, e portanto que nos leva a levantar esta questão: porque é que esta vingou e as outras não? Não é? Bom, mas dizia eu, e talvez com isto possa responder a esta questão, a Igreja apropriou-se do culto de Fátima. E por conseguinte, ao contrário do que diz o Cardeal Cerejeira, não foi Fátima que se impôs à Igreja. Foi, eu diria, a Igreja que realmente impôs Fátima. O seu conceito de Fátima. O seu conceito de Fátima era nem mais nem menos que a Lourdes portuguesa. Neste âmbito, importa destacar aqui o papel fundamental de um conjunto de personalidades clericais na construção do mito de Fátima. Sem eles não teria havido Fátima tal como todos nós conhecemos. O pároco do Olival e vigário de Vila Nova de Ourém, Faustino José Jacinto Pereira, era o nome dele, o cónego Nunes Formigão, ou o seu alter ego, Visconde de Montelo, ele é o grande cronista de Fátima, vai escrever sucessivas crónicas, onde vai reinventar, digamos, toda a história de Fátima que nós hoje conhecemos e que tomamos como certas, nem sequer as discutimos, mas, na verdade, estas crónicas, bem como as crónicas de outros cronistas, já não têm nada a ver com a Fátima de 1917, que estão vertidas, com a Fátima que está vertida nos interrogatórios que são feitos pelo pároco de Fátima aos três pastorinhos. O bispo Leiria, Dom José Alves Correia da Silva, naturalmente o cardeal patriarca de Lisboa, Dom Manuel Gonçalves Cerejeira, e, evidentemente, a irmã Lúcia. Como todos sabemos, ela seria depois doutrinada e enclausurada pela Igreja. Muitas das suas visões que originaram a reformulação da história e da mensagem de Fátima aconteceram na Galiza somente nos anos 20 e 30. Sem a ação empenhada destas personalidades, Fátima jamais seria o altar do mundo que é hoje. Portanto, segundo aspecto importante, é de facto a influência que um setor da Igreja teve na construção, ou se quiserem, na reconstrução desta mensagem que, recordo-vos, começou por ser uma visão privada de Lúcia, e não propriamente Jacinto e de Francisco, de Lúcia. Outro aspecto, a Igreja transformou de facto uma festa que seria de Romaria e Arraial numa festa oficial de peregrinação severamente controlada. Quer dizer, nós corremos o país de norte a sul, temos vários santuários marianos. Temos aqui um no nosso concelho, não é? A Senhora das Preces, por exemplo, é um santuário de Arraial, que terá sido uma das vítimas de Fátima, terá sido num determinado momento esvaziado por Fátima. Enfim, o que se pretendeu, insisto, criar em Fátima foi uma Lourdes portuguesa. Era o modelo, era o arquétipo que interessava seguir. A Igreja, reparem bem nisto, comprou e morou o espaço do santuário. E isto não aconteceu no final dos anos 20 ou nos anos 30. Isto está a acontecer logo em 1920. A Igreja está a comprar, compra e mura o espaço, fecha o espaço santuário. Regulamento ao culto. Cria regras extremamente apertadas, vejam só, com a ideia, com que objetivo? Evitar que Fátima fosse um santuário de Romaria, uma festa de Romaria e Arraial. Nomeadamente, proíbe o quê? Proíbe foguetes, proíbe a circulação dentro do santuário de bebidas alcoólicas, proíbe cantos mundanos dentro do espaço do santuário, proíbe as esmolas aos mendigos e impôs peregrinações sempre orientadas por sacerdotes. Lá dentro, as peregrinações tinham que ser orientadas e doutrinadas por sacerdotes. A Igreja construiu e reconstruiu uma história e mensagem de Fátima que se adaptaram às circunstâncias políticas de cada época. Reparem, a própria mensagem de Fátima vai variando em função das circunstâncias. E, se quiserem, das conjunturas histórico-ideológicas. Em 1917, estamos ainda em tempo de República e de guerra, era a oração pela paz e o regresso dos soldados. Como sabem, aliás, em outubro de 1917, a Lúcia faz uma profecia errada. Diz que a guerra terminou, não é? E que os soldados terminou e que os soldados regressarão em breve. A guerra só termina, enfim, mais ou menos um ano depois. Nos anos 20, a mensagem preocupa-se em denunciar os costumes mundanos, nomeadamente censurou modas e bailes imorais, e em combater o republicanismo laicista e ateu. Portanto, o combate aqui já é dirigido muito claramente à República, não caiu ainda contra uma República presumivelmente laica e ateia. E esta questão da República é sempre muito complicada, porque nem todos os republicanos eram ateus e laicos. Laicos sim, ateus não. É sempre complicado meter quando se mete dentro da República. A República era ateia. Enfim, de resto, quando a lei da separação do Estado e da Igreja do Afonso Costa surge em 1911, sabe-se que havia setores que não concordavam com ela. António José de Almeida, por exemplo, Brito Camais, por exemplo, são figuras importantes da República, tinham muitas dúvidas sobre a radicalidade daquela lei. E nos anos 30, 40, 50, portanto, reparem bem, 30, 40 e 50 já estamos em pleno Estado Novo, a mensagem vira-se, encontra um outro inimigo a abater, quem é? O comunismo. E, portanto, a mensagem passa a ganhar um sentido anticomunista, e, portanto, vira-se contra o comunismo, porque o comunismo era ateu. Ora bem, hoje será difícil chegar mais longe. Há bocado falávamos, não é, da questão das fontes, o que é que nós trabalhamos para chegar a estas conclusões. Hoje será difícil chegar mais longe nas investigações acerca de Fátima. Seria necessário conhecer documentos privados e oficiosos, correspondência fundamental existente entre as personalidades do clero atrás citadas, mas os arquivos da Igreja não garantem acesso livre e integral a todos estes documentos. A documentação privada da irmã Lúcia está, de resto, blindada em virtude de decorrer o seu processo de canonização.